431, SEC 3. Vitor Fox Fox para Recife 075, aguarde cópia da autorização, confirme o estacionamento e pista para decolagem. 17, estacionamento ao 05, parceiro. 5, obrigado, bom dia, bom trabalho. American 998 call sign and the last 90 meters from 808 is closed. Check landing gear, clear to landing. Only 240 degrees, 12 knots. Nove decimal 35, aciona o transponder 5420. Vitor Fox Fox. Autorizado Recife 075, apoio a decolagem curva esquerda, mil pés, para ingressar no corredor forte, transponder 5427. Controle de 0035, transponder 5420. E confirmando o transponder 5420. 5420, pátio 5, livre acionamento, qual o PLB? 02420. Dois a bordo, chame a torre, 1 no 8 decimal 6 para iniciar o táxi, Vitor Fox Fox. E já livre o acionamento para iniciar o táxi, chame a torre. Colaboração é 2780 agora. Salvador, bom dia, tá 35 1 7. 3517, bom dia. Brasília 360, aguarde cópia, prevista gole, transição ou fito. Gole ou fito da 28. Positivo. Agora a torre 108.6, 108.6 dúzia, bom pouso. 108.6 dúzia, obrigado, bom dia. 3153, inicie redução para aproximação, desça para 2.000 pés. Hoje está o time 0014 formando o curso localizador. 3153. Positivo, inicie redução para aproximação, 2.000, 0014, reportará no localizador. O log é 27 ou é 57? 27. Obrigado. A ponte dela é 18.6, 642, bom trabalho. Around 35, latitude 11.9. November 503, Bravo Charlie, ready for taxi. Looking at the position now. Sound American 980. Salvador Brown, good morning, American 980. 1-642, prossegue via pátio 3 aqui, o 642. Pátio 3, 642. Vai ingressar pátio 3 após Kilo e Alfa até o ponto de espera da 28, lá 18-6. Pátio 3, Kilo e Alfa, ponto de espera 18-6, 642. Ground American 92. Can I need zero maintain position before taxiway Juliet? Okay, maintain position before taxiway Juliet, American 980. November 503, Bravo Charlie, you will follow Boeing 738 from Go Company via taxiway Kilo. as number 2 on the point runway 28, call 188, decimal 6, November 503, Bravo Charlie. Okay, we'll follow the 7378 and got the kilo, and at holding point we'll contact tower at 18-6, holding number 2. Your Bravo Charlie, thank you for your help, have a great day. Sete procedimentos, chame agora para o SN 86, bom pouso. 86, obrigado, até já. 8 sols, ok. Affirmative. Sim, frequência 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. 1288, 133, 25, centro Recife, bom dia, até daqui a pouco, está 371. Recife, controle Salvador, bom dia, Brasil 2010. Cruz agora 180 para 1950 autorizado. Bom dia, sua identificação, autorizado, chegada a Cali, desça para 2000 pés, estoutímetro no 0-4, informe no curso do localizador, pista 28. Está na Cali, informará no curso do localizador da 28, autorizado descer para 2000 pés, é isso? Positivo, na via, chegada. A chegada desce para 2000, formará no localizador da 28. É o Brasil 2-0, confere o botão. É o Brasil, comendo? A escuta, prossiga. Tem interesse, governo, após Fortaleza, qual seu destino? Pedir só, truncado, senhor. Após Fortaleza, qual seria o destino? É, nós vamos pousar Salvador, depois Teresina e o destino final São Luís. Teresina e São Luís, paciente grata. Obrigado. Quem faz agora o Fortaleza é o a Rio. Ela vai pousar também em Salvador agora. Ah, tá, eu tô indo até São Luís. Depois aqui Teresina São Luís. Valeu, obrigado, hein? Bom pouso. Obrigado. Táxi via pátio 3, corrigindo. Táxi até o pátio 3, 658. Táxi até o pátio 3, 658. 7153, visual com campo. Afirma, tio. Cheque trem, últimos 90 metros da pista 28 estão fechados. A tráfego é listado, tudo autorizado. Centro de 270 graus com 109. 7, tem livre pouso na 28, a 3153, paciente dos 90 metros praticáveis no final. Conjunta visual com o Alfa 320 da Pena final. Afirmo. Conjunta de tráfego azul 4 agora, 69 está autorizado a alinhar e manter. Após o TAN ali, mantenha o 4069. 935 vai chamar o controle e acionando 545 no transponder, o TAN 3597. Estejamento correto, chame pronto, pushback acionamento portão 4, 3597. Vamos lá, quando for o pushback acionamento, 3597, graças. Tchau, Salvador, bom dia, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Papapá, Mike Eco Delta, bom dia pra você. O PAC 4202, para a gente, ajuste no 0 no 4, temperatura 2,6. Informe término do giro de manutenção, Mike Eco Delta. Abre o porto, galera. Salvador, bom dia, Gol 642, Ponte Terra, da 28. Gente, Gol 642, mantenha. Mantenha, 642. Bloqueando 69 no solo aos 52, esquerdo 69. Positivo, foi o tanque, pousou 3153. Aí ele vai lá na última direção. Tá bom, continue de FG aqui, tudo certo. Então entrando no solo aos 52 e 29, né? Até já. O azul, como autorizado, a tortura da decolagem ali mantendo. A linha mantém 4069. Pista 28, azul 4069. Vou no 642, após a rolagem da nave da azul, sou autorizado a alinhar e manter. Ingresso, alinho e mantenho, 642. Alinhado, vamos a decolagem na cabeceira no 7. Fundo 0 no 4. Decolando do Salvador 54, transfere o controle 1 na margem decimal 35, agora no voo. 19:35, obrigado, bom fim de semana. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, azul 4069, cruza mil pés. 4069, ação e identificação. Então, contato radar, sua para o nível 320, perfil Golefal. Goleval sobe 320-4069. Pista 10, vento de 250 graus, 109. Iniciando 28, Gol 642. 402, decolagem de Salvador aos 57, transfere 1935, bom voo. 1935, olha. Salvador Tower, November 503, Bravo Charlie, we are ready for takeoff, holding short, runway 28, good morning. Good morning, clear, November 503, Bravo Charlie, line up and... We're going up and take off for the threshold 28, wind 250 degrees, 07 knots. Okay, clear to line up and take off on runway 28, 3 Bravo Charlie. Victor Fox, Fox, tu sente seu tráfego, tá? Você tá aguardando a decolagem, tem uma aeronave em aproximação da pista 10, ou melhor, pista 28, e a sua aeronave vai cruzar o roxo aqui da... de aproximação, então só que eles estão entrando em posição. Torre Salvador, bom dia, o Brasil 2090 está no localizador da 28, assustou. Bom dia, Brasil 090, gostei da aproximação, o jet alinhando para decolar agora na cabeceira 28, aguardo de pista livre. Aguardando pista livre. Brasília, com informação Golf. 360 em coordenação, prepare gol e transição efeito, gol no 7 no 5. 7 no 5. Salvador, bom dia, gol 1897. Aguarde cópia para Confins 360. A prevista é a Gole Eval após Sagaz. Gole Eval Sagaz, 1897, obrigado, aguardando. Number 503, Bravo Charlie. Airborne 59er, contact the Lodi Patrol now 119.25. 1935, 3 Bravo Charlie, thank you, good day. Good tip. Departure November 503, Bravo Charlie is with you, 2000 feet climbing. The 503, Bravo Charlie, climb back level 400, MOM departure. Climb flight level 400, Momo departure, 3 Bravo Charlie. 0-0-0-0-0-0, autorizado, pista 10, centro em Salvador, 250 graus, 79. Pode repetir o Brasil 2-0-0, só. Uria, está autorizado seu pouso na pista 28, vento de 250 graus, 1-0 lá. Autorizado o pouso, Brasil 2-0-0. Gol no 607, Guarulhos 360 aprovado, Operuisk 50, decolagem pista 28, curva à esquerda, subida gole até Eval, após Eval direto Eudes. Controle 119.35, aciona 5450. Gol no 642, passa nível 130, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125.45, boa viagem. 2685, obrigado, bom dia. Horas e 53 de autonomia, alternando com o fim. 0357, 753 com fim 072 a bordo. Prossegue Índio e Alfa até o ponto de espera 28 lá, torre 18-6, bom voo 35 no 7. Estimativo Índio Alfa, olá, 108-6 no ponto de espera da 28, 35 no 7. No 7 no 5, cópia. Siga. No 7 no 5, autorizado Brasília, 360, Apesulou no 7, decolagem pista 28, curva esquerda, subida gole, transição ofito, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5451. Brasília, 360, Apesulou 17, gole ofito, 0935, 5451. Sem pronto acionamento no 7 no 5. É. 897, cópia. 897, prossiga. 897, com fins 360, Peruísque 58, decolagem da pista 28, curva esquerda, subida gole até a posição Eval, após Eval, direto Sagaz. Controle 1-9, decimal 35, aciona 5452, gol no 897. Mike Eclipse. Fox, declaro de Salvador 03, mantenha na frequência da torre de controle. Está autorizado já cruzar a esquerda, da presente, se tiver condições, já para cruzar mesmo o campo na minha escuta. Autorizado curvar a esquerda, cruzamento do campo na sua escuta. November 503, Bravo Charlie, pass back level 140. Contact now, receive center, frequency 12685 or 12545. 12685, and repeat the second frequency for 3 Bravo Charlie. 12545. 2545, 3 Bravo Charlie, thank you, good day. Vitor Fox Fox. Livre cruzar o campo, tô melhor com o seu tráfego, mandei a minha frequência ainda, Vitor Fox Fox. Ciente, Fox autorizado o cruzamento do campo. Vitor Fox Fox, mantenha o corredor forte, inicialmente sul e mantenha 2.500 pés. Senhor, não tem condições de manter o corredor forte agora devido a formações. Eu estou mantendo aqui o setor nordeste e assim que possível eu vou curvar lá à direita para o setor corredor forte. positivo. E somente mantenha 2.500 pés. 2.500 pés da Foxconn. Salvador, bom dia, K3517, próximo ponto de estrada 28, pronto para a decolagem. 3517, livre ingresso e decolagem, vento de 2609. Livre ingresso e decolagem da pista 28, 3517. Tem alguma restrição na decolagem para efetuar a curva esquerda? Não tem restrição nenhuma não. Ok, grato. Gol no 607, no 06, puxa o acionamento. Chama o táxi, no 607. Chamar para o táxi. O solo? Na sua escuta. Okay, aguarde mais um pouco para iniciar o pushback. Temos a aeronave da companhia no 10 que já finalizou e está prestes a iniciar táxi. Sim, quero aguardar. Falou. Salvador está 3153 no Lação Golf. 3153, Galeão, aguarde cópia, prevista gole até Val após direto Crat. Final 35. Obrigado, 1935, um bom dia. Confie. No 00320, confie, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera 28, lá 186, bom voo no 715. Vive táxi Juliette Alfa no 715. Salvador, bom dia, tá 3597. 3597, contato radar, foi o primeiro 360, perfil, qual é, Val Vitor? 3597. Um 179, bom dia, Guarulhos, aguarde cópia da autorização, confirmando o nível? 380. 380, prepare a subida a Gole. Gole, gente. Sete, tráfego da companheira passa a retaguarda, após o tráfego livre, puxa o táxi. Chamada para o táxi, 07.